Vai ser uma beira-mar. castelo, naquela serra de lá, onde daqui a 100 anos vai ser uma beira-mar, onde daqui a 100 anos vai ser